Estão tentando roubar, estão tentando usar tua glória pra satisfazer o ego dos homens e os promover. Mas a glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. Estão tentando fazer da tua glória um degrau pra crescer, mas a glória é tua, Senhor. A glória é tua. Livra o meu coração da ilusão de ser honrado e aplaudido, que eu não venha esquecer que se não for escolheu te adorar. A glória é tua e eu vou declarar. A glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. Toda a honra e toda a glória pertencem somente a ti. A glória é tua, Senhor. A glória é tua. Glória.